Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vinda ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Estamos consigo hoje para lhe trazer e para dedicarmos uma edição a Franz Liszt. É este o autor, compositor, que lhe trazemos esta noite. Vamos ficar com concertos 1 e 2 para piano. Vamos ouvir então agora concerto número 1 para piano de Franz Liszt. Fique por aí e deixe-se inebriar pelos sons, pelas melodias da música de sempre. Thank you. Acabamos de ouvir Concerto número 1 para piano de Franz Liszt. Vamos ficar agora com Concerto número 2 para piano do mesmo autor e é a nossa última escolha musical para hoje. Fique então com Franz Liszt e Concerto número 2 para piano. Eu, Joana Santos, vou-me embora por hoje, mas prometo voltar com o quarto andamento na próxima semana, na quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas. Fique bem, tenha uma boa noite, aqui na companhia da Rádio Antena Web. Quarto Andamento com Joana Santos.